Namastê, caros ouvintes, também telespectadores. O Deus que habita o meu coração saúda o Deus que habita o coração de todos vocês. Sejam bem-vindos a mais essa edição do programa Lux Esotérica. Sempre aqui às 21 horas de segunda a sexta-feira, com o patrocínio dos associados da Loja Esotérica Virtual, a Levir. O portal que vocês acessam em www.levir.com.br. Obrigado pelo patrocínio e também pela audiência daqueles que nos acompanham ao vivo, sempre aqui prestigiando as nossas transmissões. Um dia nós vamos transmitir isso aqui, caros ouvintes, realmente com toda a competência técnica. Por enquanto, ainda é um programa de rádio transmitido também aqui pela internet. Agradecemos aí a presença de vocês que estão nos acompanhando com imagens pela Ustream e você que está nos ouvindo aqui na Rádio Esotérica FM e também pelas gravações que estão disponíveis no site da Levir ou aqui na seção Lux Esotérica do menu da página da Rádio Esotérica FM. Nós estamos levando para vocês, ouvintes, nesta fase do nosso programa, temas do livro O Sistema Solar, esse maravilhoso livro que tem realmente muitas informações compiladas pelo Major Arthur E. Powell, que compilou temas de grandes escritores teosóficos, como foram Annie Besant, como foram Helena Petrovna Blavatsky e também Charles Leadbeater, esses grandes teósofos que tiveram a oportunidade de ter a sua obra compilada aqui pelo Major Arthur Powell nesse maravilhoso livro aqui, caros ouvintes. Vocês que estão me acompanhando aí pela Ustream, vamos ver se eu coloco o livro pelo menos. Aqui está O Sistema Solar, se vocês conseguirem achar aí nos sebos ou através do site www.estantevirtual.com.br. Não deixem de adquirir, caros ouvintes. É realmente uma literatura para muitos e muitos dias de estudos, de reflexões, porque realmente é um material muito interessante. Então nós vamos continuar aqui temas do sexto capítulo desse livro, caros ouvintes, que vai nos falar agora sobre os logos planetários. Até ontem, caros ouvintes, nós estávamos falando aqui desse maravilhoso tema do logos solar, esta grandiosa estrela que preside o nosso sistema solar, caros ouvintes, e que obviamente é o centro de tudo que acontece aqui nesse nosso esquema de mundo. Como vocês podem ver aí por essa imagem que nós estamos mostrando, o Sol é 99% da matéria do sistema solar. E se vocês observarem esses pontinhos aqui embaixo, caros ouvintes, nós temos uma esfera, como uma esfera de uma bolinha de gude, que é o planeta Júpiter, né? Se comparado com o Sol, né, ele é bem pequeno. Só que Júpiter, caros ouvintes, é 400 vezes maior do que esse pequeno pontinho aqui que nós estamos mostrando para vocês, que é a Terra. Júpiter é 400 vezes maior do que a Terra e o Sol é 1 milhão de vezes maior do que a nossa Terra. E esse, caros ouvintes, é o Sol físico, porque por detrás do Sol físico existe o Sol espiritual. Esse, caros ouvintes, é que é o mais importante de tudo, pois é o verbo solar, é aquele que começou a existência de tudo que existe nesse sistema. Então ontem nós falamos aqui extensamente sobre o logo solar, mas agora, ouvintes, nós vamos falar sobre os logos planetários. E quando nós tivemos a oportunidade de trazer aqui para vocês o tema dos sete raios, ficou aqui uma imagem muito bonita, que foi providenciada por outro grande teósofo, que foi Geoffrey Hodgson. Ele, que foi realmente um clarividente treinado pelos mestres da Grande Fraternidade Branca, ele, juntamente com um artista, ele trouxe, caros ouvintes, essa percepção que realmente traz um maior significado quando nós falamos de logos planetários. Porque o Sol, caros ouvintes, é não só essa estrela física que nós vemos, mas é um grande anjo que está muito acima, que ultrapassa, caros ouvintes, os estertores do sistema solar. Mas a volta da grande coroa solar, ouvintes, existem sete grandes espíritos. São os sete grandes espíritos planetários, são os sete grandes arcanjos, ouvintes, que não nasceram nesse nosso sistema, eles são provenientes de sistemas anteriores e foram convocados pelo Logos Solar para trabalhar, ouvintes, a criação, o começo da grande hierarquia do nosso sistema solar. Pois, apesar, ouvintes, deste nome Reino Universal, caros ouvintes, ou a grande hierarquia universal estar desgastadas, verdadeiramente existe, ouvintes, um reino de Deus. E se existe um reino, ouvintes, com certeza o rei, o centro de tudo é o Logos Solar, o Verbo, que, como bem disse, eu nunca vou me cansar de repetir aqui nesse programa, como disse o apóstolo preferido do Mestre Jesus, João: no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. E Verbo, caros ouvintes, é Logos. Logos em grego é o termo que os teósofos usam para descrever a maravilhosa força consciente que está presidindo esse sistema, esse universo para nós, que é o sistema solar. E ao seu redor, ouvintes, estão os logos planetários, que são sete, e os sete raios, ouvintes, obviamente, estão ligados a esses sete espíritos. E os tantos planetas que existem no nosso sistema solar estão sendo presididos por esses sete espíritos. Então, se há mais planetas do que espíritos planetários, ouvintes, é óbvio que existem mais do que um planeta sendo animado por esses sete espíritos. Na verdade, existe uma cadeia de mundos, caros ouvintes, muito grande no nosso sistema solar. Os nove planetas atualmente conhecidos não são a totalidade de planetas físicos e tampouco é a totalidade de planetas hiperfísicos. Na verdade, os sete espíritos planetários, os sete logos, eles são responsáveis por 70 planetas que existem no nosso sistema solar neste exato momento. São 10 planetas físicos e são 60 planetas invisíveis. São globos que estão circulando o sistema solar como os planetas físicos o estão fazendo. Mas aqui o texto do livro O Sistema Solar vai nos trazer aqui algumas informações sobre esses grandes espíritos planetários, ouvintes, que realmente são os regentes dos planetas físicos, né? Apesar de muitos realmente desacreditarem desta informação, mas ela é muito realmente esotérica, caros ouvintes, porque traz realmente o lado espiritual do sistema solar. Porque obviamente que, assim como o ser humano tem um lado espiritual, Também, caros ouvintes, o sistema solar, ele tem o seu lado espiritual. Então, esses planetas, caros ouvintes, que nós vemos orbitando o sistema solar, eles são realmente apenas uma parte do que acontece aqui no sistema. Então, vamos continuando aqui o sétimo capítulo. Nós paramos aqui na página 47, bem no meio, onde se diz o seguinte. Trataremos das dignidades, né, ou seja, dos logos planetários, encarregadas de dirigir e controlar a evolução que ocorre no sistema solar. Mas podemos dizer aqui que cada um deles se encarrega de cada esquema evolutivo ou uma entidade conhecida pelo nome de Logos Planetário, embora o nome mais exato fosse Logos da Cadeia Planetária, pois ele tem a seu cargo o Logos Solar, toda a série, né, de planetas, e os Logos Planetários cuidam cada um deles de uma das cadeias planetárias. E esse número 7, ele é sempre muito importante, ouvintes, porque obviamente que o 7, ele não é por acaso. Como bem sabiam os egípcios e outros povos, o 7 é a junção da trindade divina com o quaternário da matéria. E é por isso que existem os 7 logos planetários e os 7 esquemas e os tantos planetas que existem atualmente no sistema. Então, esses 7 logos subsidiários, grandes entidades individuais, são ao mesmo tempo aspectos do logo solar e centros de força ou chakras, por assim dizer, de seu corpo. Isso é muito importante, ouvintes. Assim, aí nós vemos o princípio de correspondência funcionando. Assim como o Sol é o grande espírito provedor da energia, cada um dos logos planetários é equivalente a um de seus chakras. Então, os 7 chakras, as sete grandes rodas de energias que nós temos no nosso corpo, correspondem também a esses 7 grandes espíritos dentro do sistema de correspondências. Sua relação com ele, ou seja, com o logo solar, é como a dos gânglios ou centros nervosos com o cérebro. Toda a evolução que dele procede se faz através de um ou de outro deles, dos logos planetários. Cada um tem sua localização especial ou foco maior dentro do corpo do Sol e um foco menor sempre exterior ao Sol. A posição do foco menor é indicada por um planeta físico e dificilmente, porém, se poderá expor com clareza a relação exata em nossa fraseologia tridimensional da sua verdadeira existência. Podemos dizer, no entanto, que cada centro tem um campo de influência praticamente coextensivo com o sistema solar. Se tomássemos uma seção desse campo, veríamos que é elíptica. Um dos focos de cada elipse estaria sempre no Sol, e o outro seria o planeta especial governado pelo Logos Planetário Subsidiário. Todos os planetas físicos estão incluídos nesta parte do sistema, comum aos ovoides, de modo que cada ovoide giratório tem seu segmento que se projeta. Daí haver sido o sistema como um todo comparado com uma flor de muitas pétalas. É essa, caros ouvintes, é uma percepção muito interessante, porque obviamente que há uma relação muito especial, uma relação energética muito forte entre os logos planetários e a divindade solar. Então nós sabemos que não é possível, ouvintes, que houvesse essa estrutura do sistema solar se não houvesse toda essa relação energética que existe entre o Sol e os planetas. Então, a imagem que melhor representa isso é exatamente essa que nós estamos mostrando. Ou seja, o Logos planetário, ele enfecha, né, o seu sistema de mundos de maneira que ele é uma pétala da grande flor, caros ouvintes, que é a grande planta, a grande magnitude do sistema solar como um todo, cuja imagem total é essa que nós temos mostrado para vocês durante aqui o nosso estudo do sistema solar, que é realmente magnífica. Como o sistema solar, caros ouvintes, tem uma amplitude muito grande. No centro está o Logos solar, ou seja, o centro de toda a vida, de todo o sistema que acontece em sua evolução. E ao seu redor estão os Logos planetários e sempre os sistemas que eles estão controlando. Existem apenas 7 sistemas ativos no momento no sistema solar, mas 3 ainda vão se manifestar, estão em fase, por assim dizer, de formação. Então, apesar de serem 7 logos planetários, ouvintes, se nós contarmos esses 3 esquemas ainda não nominados, na verdade seriam 10 esquemas que vão se desenvolver aqui no sistema solar. E já dissemos aqui em outra oportunidade que o esquema mais avançado atualmente do sistema solar é o esquema venusiano, né, que está já na sua 5ª ronda, já é a quinta cadeia do seu sistema de mundos, e já está terminando a 7ª ronda desta 5ª cadeia. E adjacente ao sistema venusiano está justamente o sistema da Terra, né, que está na sua 4ª cadeia, e nessa cadeia, ou nesta corrente, né, porque cadeia é o termo como ele foi traduzido ao português, o termo original era string, né, e nós podemos entender como corrente, aí foi traduzido como cadeia planetária, causa uma série de confusões, inclusive algumas hilárias que nós estamos evitando de contar para vocês as piadas que existem sobre esse assunto, para não perdermos realmente o foco e a seriedade do tema. E é devido a essa proximidade, caros ouvintes, e evolução do esquema mais avançado do sistema solar, que é Vênus, e o esquema da Terra, é que a Terra recebeu a muitos milhões de anos atrás a visita de dignidades do esquema venusiano que aceleraram o progresso da nossa atual humanidade, pois foram seres da humanidade de Vênus que fundaram aqui no esquema terrestre a chamada Fraternidade Branca, caros ouvintes. Então isso demonstra que há realmente uma relação muito amistosa entre os seres desses esquemas planetários. E como nós já respondemos aqui, inclusive já nos foi perguntado, se seres humanos da nossa cadeia poderiam habitar outras cadeias planetárias, a resposta para isso, ouvintes, é sim. O ser humano, do ponto de vista espiritual, ele pode sim habitar outros sistemas planetários. Não é nada anormal isso, caros ouvintes, porque Na verdade, o nível humano é o nível onde acontece a individualização. E não necessariamente ser humano é ter esse corpo que nós temos aqui hoje. Nós podemos ser humanos apenas nos planos espirituais ou então em corpos que não têm nada a ver com o nosso atual esquema corporal. Continuando aqui o texto do Arthur Powell, há contudo outro motivo para comparação com um loto, né, uma grande flor, o sistema solar, posto que os planetas nos parecem globos separados, existe na realidade uma conexão entre eles, do qual terão uma ideia os que se exercitaram a conceber as quatro dimensões do espaço. Uma analogia talvez ajude. Se se mantiver a mão com a palma virada para cima, de modo que forme uma espécie de taça com os dedos separados, e se colocar uma folha de papel sobre as pontas dos dedos, os círculos nos pontos de contato entre os dedos e o papel representam os planetas físicos, aparentemente isolados uns dos outros. Os círculos, todavia, estão ligados uns aos outros em outra direção, como partes da mão, embora a ideia da mão fuja à compreensão de um ser bidimensional que viva apenas no plano dos círculos. De modo parecido, numa dimensão mais elevada, todos os planetas físicos estão ligados ao conjunto, visto serem, desse ponto de vista superior, apenas pontos das pétalas que fazem parte de uma grande flor. O coração dessa flor lança para cima um pistilo central que se nos apresenta como o Sol físico. E normalmente, nem o plano físico, nem o plano astral, nem o plano mental de um dos nossos planetas se comunica com os planos correspondentes de outro planeta. No plano búdico, porém, existe um estado comum a todos os planetas da nossa cadeia. Essa é uma informação que nós já havíamos passado para vocês, ouvintes, de que realmente não é possível se projetar nem astral, nem mentalmente para os outros planetas. Apenas o único plano de consciência que conecta todos os planetas, e podemos dizer também que até os sistemas, é o chamado plano búdico, ou seja, ou plano crístico, o plano intuicional que liga então todas essas correntes planetárias que obviamente só podem ser visitadas, caros ouvintes, não através da chamada projeção astral ou aqueles mais avançados da projeção mental. É preciso ganhar a consciência verdadeiramente intuicional e, obviamente, que pouquíssimas pessoas no nosso planeta atualmente têm esse estado de consciência. O livro aqui do Paulo continua dizendo: sem embargo do que fica dito acima, há um estado da matéria atômica de cada plano que é cósmico em extensão, tomadas a parte do resto. Os sete subplanos atômicos do nosso sistema constituem um plano cósmico, sendo que o mais baixo se chama às vezes cósmico pracrítico. E essa temática, caros ouvintes, obviamente é bastante técnica, ou seja, existe o sétimo estado da matéria em qualquer um dos planos, ele se conecta cosmicamente. Mas o fato é que nós, seres humanos, ainda não temos o desenvolvimento para poder trabalhar apenas com a matéria desse subplano. Então, a informação, ouvintes, é que realmente não é possível passar de um planeta a outro, a não ser aqueles que possuem o desenvolvimento do corpo búdico. Inclusive, os nossos queridos astronautas ouvintes já têm demonstrado claramente o quão difícil é suportar, ouvintes, a carga, né, de se deslocar do planeta Terra para outros globos. Realmente não é uma tarefa fácil, e os astronautas ouvintes têm que ser, inclusive, pessoas muito especiais. Aqueles que já foram à Lua, né? Há muitos livros a esse respeito, houve relatos realmente de experiências místicas que os astronautas tiveram, e a expansão de consciência, porque obviamente eles saíram do plano astral da Terra, entraram no plano astral da Lua, que, como nós temos dito, ouvintes, é apenas um resquício do que foi a cadeia anterior, a cadeia lunar. Inclusive, no ocultismo, a Lua é conhecida, é chamada como a oitava esfera. É praticamente a lixeira da nossa cadeia terrestre, para onde, inclusive, são exilados, são jogados os seres perniciosos que, infelizmente, não se emendam e ficam aqui atrapalhando a evolução do planeta Terra. Então, esses astronautas, ouvintes, que pisaram, que retornaram ao solo lunar, ficaram sob uma pressão astral diferente, e realmente muitos ficaram com a consciência alterada. E isso, caros ouvintes, vocês podem pesquisar aí pela internet, vocês vão encontrar aí relatos dos astronautas sobre isso. Mas no nosso segundo bloco do programa de hoje, ouvintes, nós vamos continuar falando aqui dos logos planetários, continuando o nosso estudo aqui do livro O Sistema Solar. Agradecemos aí a maravilhosa audiência que está nos acompanhando em áudio pela Rádio Esotérica FM, em vídeo aqui pela Ustream. Hoje nós ganhamos aqui da Telefônica uma linha mais rápida. Provavelmente vocês estão assistindo imagens um pouquinho mais coordenadas do que as que nós estávamos transmitindo nos outros dias. Agradecemos muitíssimo o prestígio de vocês, ouvintes, do patrocínio, e vamos convidá-los uma vez mais. Venham se juntar ao trabalho, à iniciativa da loja esotérica virtual Alevir, há 15 anos no ar, a serviço da espiritualidade, da evolução humana. Vamos ao nosso intervalo, ouvintes, e voltaremos já já com o segundo bloco do programa Lux Esotérica de hoje. Até já! Sim, caros ouvintes, retornamos ao vivo com o segundo bloco do programa Lux Esotérica de hoje, que está trazendo temas do livro O Sistema Solar, do Major Arthur E. Powell, grande compilador de temas de escritores teosóficos, principalmente de Charles Lidbetter e de Annie Besant, e também algumas ideias que obviamente foram trazidas por Helena Blavatsky, a grande fundadora, a grande amanuense dos mestres da Grande Fraternidade Branca, que para a maioria dos seres da humanidade realmente não eram ainda conhecidos, a não ser através da literatura de Madame Blavatsky. Realmente, Blavatsky foi aquela, caros ouvintes, que trouxe conhecimentos justamente sobre esse esquema, os gráficos que nós encontramos na doutrina secreta. Justamente eles trazem uma ideia, por exemplo, das cadeias planetárias, né? Esse gráfico aqui, caros ouvintes, que se encontra nos escritos de Madame Blavatsky, que também é ampliado na literatura de Annie Besant, de Lidbetter, ele descreve as cadeias planetárias, né? Então, aqui nesse sistema de mundos, nós vemos os sete planetas que compuseram, né? Se essa fosse a cadeia terrestre, então na primeira das cadeias não houve um planeta físico, né? Os planetas eram todos espirituais. Então nesta na primeira cadeia houveram as chamadas sete rondas, ou seja, a vida circulou por esses sete planetas, né? Chamados globos, né? Aqui o globo A, B, C, D, E, F e G. Terminadas estas sete rondas, então a vida sai desse globo G e se desloca exatamente para a próxima cadeia, né? E obviamente que ela está num nível mais baixo, né? Mais materializado, mas da mesma forma a vida se transfere daqueles globos anteriores que são decompostos e a vida se processa aqui nesses outros sete planetas. Na nossa cadeia terrestre, exatamente, só houve o primeiro planeta físico quando se chegou na chamada terceira cadeia de mundos, né? Que tinha um planeta físico que era outrora aquilo que sobrou dele, a nossa conhecidíssima Lua, e tão decantada pelos poetas e prestigiada pelos apreciadores aí da boemia, que gostam de tomar um banho de lua. E a cadeia de mundos, caros ouvintes, que teve a Lua, também teve as suas sete rondas. E nós sempre aqui, ouvintes, falamos da antiguidade da nossa chispa divina. Se nós realmente tivéssemos consciência de quão antigos nós somos, ouvintes, nós teríamos realmente muito mais calma com as coisas da nossa evolução, porque nós estamos nessa jornada há muito tempo. Porque para vocês terem uma ideia, caros ouvintes, aqui é a imagem total, a imagem geral do sistema evolutivo que nós estamos passando. E para vocês terem uma ideia, caros ouvintes, se nós fomos os animais aqui da cadeia lunar, as nossas chispas divinas habitaram os corpos dos animais nesta cadeia anterior. Então isso significa que nós fomos o reino vegetal na segunda cadeia, que nem sequer planeta físico possuía, ouvintes. Então nós, seres humanos atuais, não tivemos a experiência de habitar formas vegetais assim como elas existem aqui no planeta Terra. Essa experiência nós não tivemos, e menos ainda quando nós habitamos as formas minerais lá na primeira cadeia, no começo de todo esse processo. Até que nós fomos aqui os minerais, aqui os vegetais, na cadeia lunar nós somos os animais, e finalmente nós chegamos no nosso sistema de mundos atual, que é a cadeia terrestre, que nós temos aqui falado com vocês, é o atual momento evolutivo da Terra, que possui, na verdade, três planetas físicos. Então, essa é uma ideia difícil de encarar, caros ouvintes, de que nós possamos estar evoluindo na atual cadeia em três sistemas planetários diferentes, em três planetas diferentes. Mas nós temos uma imagem aqui, caros ouvintes, que aqueles que estão nos acompanhando em vídeo têm a vantagem realmente de não só nos ouvir, mas também de ver aqui as imagens que nós temos para mostrar para vocês. Pois essa ideia, caros ouvintes, de que a Terra e Marte e Mercúrio fazem parte de um único sistema, nós só podemos compreendê-la quando nós temos essa devida noção, caros ouvintes, de como o sistema solar está composto atualmente. Porque justamente o planeta Marte, a Terra com a sua Lua, o planeta Vênus e o planeta Mercúrio, eles são chamados o sistema solar interior, ou seja, são planetas rochosos que estão muito perto, estão praticamente colados no Sol, né? A Terra a apenas 8 minutos e 30 segundos na velocidade da luz é a distância da Terra até no Sol. Mercúrio então está praticamente colado com o Sol, tendo um ano de apenas 80 e poucos dias, ouvintes. E então essa proximidade é que permite, caros ouvintes, que haja essa conexão, porque o resto do sistema solar, né? Então, após o planeta Marte, existe um cinturão de asteroides que com certeza é uma matéria que vai ser usada para a composição de um outro planeta físico. Então, passado esse cinturão de asteroides, nós temos o sistema solar exterior, né? Então começam os planetas gigantes e gasosos, como é o caso do planeta Júpiter, que é o maior planeta do sistema solar, mais de 400 vezes maior do que a Terra. É o caso de Saturno e seus maravilhosos anéis, depois Urano, Netuno e por aí vai, caros ouvintes, até chegar no sistema solar mais exterior, com o planeta Plutão, que hoje em dia a astronomia não quer reconhecer mais Plutão, pois Plutão é praticamente do tamanho da nossa Lua, é um planetoide, né? Porque ele é muito pequeno e ele tem orbitando a sua volta um outro satélite que é praticamente quase do mesmo tamanho do que Plutão. Então, na verdade, são dois planetas. E a astronomia atual não quer mais reconhecer Plutão como planeta. Mas o fato é que não só existe um décimo planeta para lá de Plutão, como existem planetas que a nossa ciência não conhece, porque existe, por exemplo, um planeta etérico, né, que está circulando mais próximo do Sol do que Mercúrio, né? Se Mercúrio está praticamente colado no Sol, vocês imaginem, ouvintes, o planeta Vulcano. Vulcano, que é o planeta etérico que nós só vemos a respeito disso nos livros teosóficos, nas informações realmente mais esotéricas. Porque a própria astrologia, ouvintes, ela usa o Sol e a Lua como referência nos mapas astrológicos, mas nós sabemos que o Sol não é um planeta e que a Lua não é um planeta. Então, essas duas orbes, a Lua e o Sol, eles estão substituindo exatamente alguma influência espiritual que os astrônomos e astrólogos antigos não sabiam denominar corretamente. Esse planeta Vulcano, caros ouvintes, na verdade é aquele que é representado pelo Sol na astrologia. E obviamente que ele tem uma importância muito grande, porque ele está praticamente na posição que o Sol está. E quanto à Lua, provavelmente é um aspecto mais esotérico, pode ser inclusive relacionado com o planeta que está em formação no cinturão de asteroides. Porque luas, satélites, existe uma infinidade no sistema solar. Existem mais de 50 satélites orbitando os planetas. Como, por exemplo, o planeta Marte tem Phobos e Deimos, como existem inúmeras luas em Júpiter, inúmeras luas em Saturno. E obviamente que a astrologia, quando ela usa essas luas, caros ouvintes, ela está representando alguma coisa mais esotérica do que, obviamente, a realidade física. Porque o que realmente a astrologia quer colocar, ouvintes, quando ela fala dos planetas, são os sete grandes espíritos que estão regendo esses sistemas. Porque é aí que está a verdadeira influência. A influência astrológica, ouvintes, não é do planeta físico, mas sim do espírito planetário que está controlando aquele planeta. Pois esse planeta, esse espírito planetário está conectado diretamente com o Sol. E obviamente que ele transmite as suas influências não só para aquele planeta que ele controla, mas também para todas as chispas divinas que estão vivendo no nosso sistema solar. E como nós já estudamos em programas anteriores, cada chispa divina, ouvintes, quando foi emanada do logo solar, automaticamente passou por um dos sete espíritos planetários e ficou, por assim dizer, matizada, ficou colorida por aquele espírito planetário. E é por isso que a nossa chispa divina, a nossa mônada, ela tem um raio especial. Da mesma forma como a nossa alma também possui um raio especial, pois ela foi formada muitos milhões de anos depois, e também cada uma das nossas personalidades, ouvintes, ela tem as suas influências especiais. Então, na verdade, são três grandes influências que nós, obviamente, desenvolvemos. Porque, como nós temos também dito para vocês, ouvintes, trazendo um tema muito importante da doutrina secreta de Madame Blavatsky, há uma tríplice evolução da vida para nós seres humanos no sistema solar. Existe a evolução da nossa personalidade, a evolução mortal, como é o caso de cada um de nós aqui encarnados, como aqui a personalidade do Osmar é um virginiano com ascendente em Capricórnio com a lua em Gêmeos, né? Por isso é que eu gosto de ficar aqui no microfone falando tanto para vocês, é a minha lua em Gêmeos que explica isso. Agora, ouvintes, além da parte mortal aqui do Osmar, obviamente que existe a parte imortal. Existe a minha psique, existe a minha alma, e ela tem as suas energias próprias. Então, obviamente que a minha alma, como a alma de vocês aí, caros espectadores e ouvintes, tem a sua própria influência. E também, ouvintes, na raiz de tudo, a nossa chispa divina tem um dos sete raios que está ligado a um dos sete logos planetários. Então vejam, caros ouvintes, como a nossa manifestação aqui é complexa, como ela é realmente difícil, porque nós temos uma personalidade que tem aí o seu signo solar, tem o seu ascendente, tem as suas influências. Isso é diferente das energias da nossa alma, que é diferente da energia da nossa mônada, do nosso espírito. São as três evoluções que estão se processando simultaneamente em cada ser humano. A evolução mortal, que é a do nosso corpo, que nasce, que morre, a nossa personalidade desaparece, e a nossa alma é que recolhe o que de melhor, caros ouvintes, sobra, né? O perfume de cada encarnação é coletado, é engastado dentro das joias da coroa, daquele baú de tesouros que está realmente colecionado na nossa alma. E Então, a alma, caros ouvintes, é a evolução imortal, porque ela não morre a cada encarnação. E é a alma que provoca cada uma das encarnações seguintes, porque a alma, obviamente, quer, deseja cada vez mais experiências, cada vez mais qualidades. E acima disso, ouvintes, existe uma evolução que não é bem uma evolução como nós conhecemos, porque a própria palavra evolução, ela denota um movimento, um deslocamento, um progresso. E a mônada, caros ouvintes, a chispa divina, ela não faz movimento nenhum. Ela simplesmente permanece no seio da divindade e raios de si mesmo são lançados na manifestação, sendo que a nossa alma e também o nosso corpo aqui embaixo são raios, são manifestações da nossa chispa divina. A chispa divina, caros ouvintes, que é um pequeníssimo ponto brilhante que habita o coração de cada ser humano, ela é a grande testemunha de todo esse processo, que tem como palco o sistema solar, ouvintes, que é realmente aonde as coisas estão acontecendo. Então, aqui finalizando aqui o texto do Arthur Powell nesse capítulo, né? De um ponto de vista, se diria que somos, na verdade, uma expressão do próprio Logos planetário, e que a evolução se processa dentro do seu corpo. E os globos seriam os centros desse corpo, ou melhor, não os globos que vemos, senão o espírito deles, seus princípios mais altos. Desde esse ponto de vista, o globo A seria a expressão do seu cérebro, ou corpo mental, e todas estas formas existiriam em sua mente. Pois o nosso plano mental não é apenas a terceira subdivisão do plano cósmico mais baixo, é também, ao mesmo tempo, a subdivisão mais baixa de um aspecto ou manifestação do Logos. Podemos considerar que ele se manifesta ao longo de 7 linhas ou de 7 aspectos, e que cada plano é a forma mais baixa de um desses aspectos. De sorte que a parte atômica do nosso plano mental, com efeito, é o subplano mais baixo do corpo mental do Logos planetário. As chamadas folhas de salgueiro do Sol, que são as grandes explosões solares que lançam uma cauda, né, que se expande do Sol, e então se inventou essa expressão aqui, as folhas de salgueiro do Sol, são manifestações no plano físico, mantido pelos devas, ou seja, pelos anjos, para uma finalidade especial, à custa de certo sacrifício ou limitação das suas atividades nos níveis mais altos que normalmente habitam, recordando que a luz, o calor e a vitalidade do Sol chegam até nós através dessas grandes emanações, essas grandes explosões, as chamadas folhas de salgueiro, que realmente é um termo bastante inadequado atualmente, de acordo com a ciência, para representar isso. Mas nós temos que levar em conta que esses escritores colocaram isso no papel há quase um século atrás, né? Vemos prontamente que o objeto do sacrifício deles é fazer descer ao plano físico certas forças que, de outro modo, não se manifestariam, e que esses grandes devas ou anjos estão agindo como canais refletores ou especializadores do poder divino que trabalha nos níveis cósmicos em benefício do nosso sistema solar. Então, aqui termina esse sétimo capítulo, caros ouvintes, do livro O Sistema Solar, e esse tema, caros ouvintes, dos sete Logos Planetários, é realmente muitíssimo interessante, e nós convidamos vocês, ouvintes, a estudá-los. E sempre, caros ouvintes, mantendo em mente que nós habitamos a vida desse Logos Planetário que tem a sua consciência hoje sobre o planeta Terra. A Terra, caros ouvintes, é o que é porque o Logos Planetário traz as ideias de Deus, as ideias do Logos Solar, até essa esfera, e o Logos Planetário, caros ouvintes, infunde essas ideias aos grandes arcanjos, aos grandes anjos, aqueles que os hindus chamam de Devas, e dentro dessa grande hierarquia divina, ouvintes, os anjos transmitem aos espíritos da natureza, que são aqueles, caros ouvintes, que realmente constroem as formas naturais, inclusive o corpo do homem, os nossos corpos espirituais, a beleza da natureza, são construções dos espíritos da natureza. O ser humano um dia vai aprender a construir formas dentro da Terra que estejam de acordo com as grandes ideias divinas. Porque quando os anjos e os arcanjos se retiram de um lugar, ouvintes, tudo vira deserto, a vida acaba e nada progride. Então nós temos que ter, caros ouvintes, uma grande harmonia com o espírito da Terra, aquele a que os gregos chamavam de Gaia, a grande mãe Terra, porque ela é fruto, ouvintes, de uma grande consciência planetária. Os nossos mestres conhecem plenamente quais são as ideias do Logos Planetário, e os mestres de categoria de iniciação mais alta conhecem quais são as ideias, quais são os arquétipos que vêm até do nosso Logos Solar. Um dia, ouvintes, nós vamos chegar lá também, nós estaremos com o maior conhecimento. E, obviamente, ouvintes, que antes que isso aconteça, nós temos que sempre trabalhar de forma ecológica, não só no plano físico, ouvintes, mas principalmente no nível da consciência. Sempre, ouvintes, trabalhando com a ideia da fraternidade, não só entre nós, seres humanos, mas também com todos os outros reinos da natureza que estão à nossa volta. E o tempo urge, caros ouvintes, como sempre, o nosso programa termina, mas o tema vai continuar, ouvintes, nos próximos programas. Convido a vocês para nós fazermos a nossa última vibração, mantendo aqui, caros ouvintes, o foco da nossa consciência sobre esta estupenda imagem do Logos Solar e dos sete grandes espíritos perante o trono de Deus, os grandes arcanjos solares, os Logos Planetários, sendo que um deles é o regente da nossa Terra, caros ouvintes. Vamos, uma vez mais, sintonizar a nossa natureza espiritual. Vamos fechar os nossos olhos e, uma vez mais, sentir o batimento cardíaco. Sentir que no nosso corpo, ouvintes, pulsa a vida, assim como ela pulsa no nosso sol. A cada 11 anos, o sol pulsa, caros ouvintes, com mais força. E o nosso coração pulsa 70 a 80 vezes por minuto. Então, esse ritmo, ouvintes, é um símile do grande ritmo do sistema solar. Com o poder da nossa mente, ouvintes, visualizemos. No centro dos nossos corações, a chispa divina, que é a grande emanação do grande espírito, do grande emanador da vida nesse sistema. Uma parte do Logos Solar habita dentro do nosso coração. Vamos ativar o seu brilho, fazer a sua luz se intensificar, irradiar em todas as direções, tomando todo o nosso corpo, interpenetrando todos os nossos órgãos. Vamos, ouvintes, sentir todo o nosso ser tomado pela luz que emana da nossa chispa divina. Que essa luz ilumine o nosso ser, ao nosso redor e diante de nós o caminho da evolução que nós pretendemos seguir. Vamos aproveitar esse momento solene, ouvintes, para compreender, para internalizar e realizar. Tornar real as palavras do mantra do ser interno que nos dizem o seguinte: mais radiante do que o sol, mais puro que a neve e mais sutil que o éter, é o ser que habita os nossos corações. Este ser sou eu. Este ser somos nós, unidos a toda a vida manifestada no universo. Paz, paz, paz a todos os seres. Namastê, Om Shanti. Amém, ouvintes, que assim seja. Que essa bênção desperte ainda mais essa chispa que habita aí o coração de vocês. E que as vossas mentes, ouvintes, sempre estejam à busca da verdade, de maiores conhecimentos, de uma vida cada vez mais sábia, cada vez mais equilibrada e em harmonia com o nosso próximo e com toda a natureza, ouvintes. A este objetivo serve o nosso programa, que terminou nesta mais esta edição. Então vamos deixar os ouvintes aí com a programação musical totalmente interativa da Rádio Esotérica FM, desejando a todos vocês um ótimo final de noite, um bom repouso, e aguardamos vocês na nossa próxima edição do programa Lux Esotérica. Nos despedimos, ouvintes, aqui com o nosso virtual, mas caloroso, fraternal, sempre um abraço carinhoso, devolvendo aí o grande prestígio que vocês nos dão com a sua audiência, a sua presença nos nossos programas. Nos despedimos aqui, ouvintes, até a próxima edição do programa Lux Esotérica.